Salvador, boa, gente. 5856, bom de espera, pronto. Web 5856, ali mantém, capseiro no zero. Ali mantém, 90, Web 5856. Estamos aguardando a utilização do centro. Devido às autorizações padronizadas de Salvador estarem fora de serviço, nós temos que fazer a coordenação diretamente com o centro para pegar o número do seu transponder. Aguarde mais alguns instantes. Temos mais dois tráfegos também nessa situação, ok? Negativo, o centro transponder não possui de sua cópia. Apenas saiu do previsto. Momo direto, Oscar Escatango. No 648, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 02. Alfa, Juliette, 02, 648, obrigado. Comédia Colosino 1, controle 208, bom voo. Obrigado. Controle, boa tarde, WebJet 5856. Web 5856, boa tarde, conta Tadá, saída Cucas e Pá, submantendo esse voo 350. 350, Web 5856. A possibilidade de voar de paz, estamos precisando de 2000 pés. Aguarde coordenação. Aguarde. Para a vitória da conquista, nível 080, decola da pista 17, com primeira curva direita, saída Arba, após voa direto, vitória da conquista. Responde 5131, controle 120, decimal 8. Correto, pressionamento Torre 1 no 8.95, índio deve passar. Opa, reporta para o ingresso, mano, 7. Livre, reporte pronto para decolagem, cabeceiro no 7, papá. Se é Golf, eu salvo. Mas se é Golf, seu plano de Golf é apresentado aqui na IS Salvador? Quando eu não juntou ao centro o seu plano, mas se é Golf, mais alguns instantes para a cópia. Presente direto de pau 256. 4065, chame centro, Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 133.25, alterna 3395, azul, 4.0, Recife, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, essa né? 6327, formação Lima, autorização para Ilhéus. Puxa, 6327, boa tarde, aguarde para cópia. Vai aguardando 6327. Seria até possibilizar. Ok, após o ITAP, desce para 2.000 pés, no 0 no 2, rebotaremos estabilizado no extra. Só por informação, as autoridades padronizadas em Salvador estão suspensas. Estamos coordenando o transponder junto aos centros. O senhor é o número 3 para a cópia, hoje é 6327. Bem, está aguardando 6327. E de nós. O meu Mike Serra Golf, pronto, cópia. Mike Serra Golf autorizado para Serra November, Quebec Uniform. Nível 080, decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da Arbor, após voo direto. Aciona 5300, controle 120.8. Ação de decolagem dando 007, o Mike Serra Golf. Ativo o perfil da água, curva direita, saindo da 17, aciona 5300. Papá, decola 16, controle 1208, bom voo. Obrigado. 17, provável saída para Ilhéus. Papá Tango Índia, Delta Papá, contato radar, saída Arbo, suba e mantenha 3.000 pés. 3.000 pés na saída Arbo, Índia, Delta Papá. Boa tarde, no 807, informação Lima. Gol no 807, chegada Bonf, desça para Nibs de voo 050. Bonf 050, gol no 807. Web 5856, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Eco Zulu November, faz GQE, aguarde cópia, confirma o transporte enfermo. Apatango Índia, Delta Papá, voz direto Arbo. Direto Arbo. Mike Fox, só um instante. Patango Índia, Delta Papá, autorizado, submantendo de voo 080. Autorizado direto, 080. O ILS, ajustando 4462. Azul 4462, completo sinal do procedimento ILS, em torno na frequência 118.95. 1895, CJ. Torre, muito boa tarde, Azul 4462. Para o altímetro no 012. Portaríamos Sintra com baixa checada, 4062. 4462. Pelo Bravo, aguarde para a cópia. Nos coordenados de um posto entre seu transponder. Lima, confere. Pronto, cópia. 6327, autorizado para Ilhéus, nível 240. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída da Leda, após voa direto Ilhéus. Cancela e voa visual. Aciona 5123, controle 120, decimal 8. Autorizado 240 para Ilhéus, decola da 10 com a direita, na Dael Leda e direto Ilhéus. 5123, responder, controle 108. O acionamento é 327.1. 317, correto, pronto para puxa sinal. Voltará, 6327. Passou símbolo, baixar travado, 4462. 462 tem livre pouso, pistão 0, ventono 0, 0 graus, uma centena com 1 no 4 nós, 14 nós, tem livre pouso. Obrigado, pouso, 4462. Doutor Lima Tanga, aguarde um minuto para decolagem. Que aguarde, apenas acione aguardando a autorização para decolagem. Estou checando seu plano, doutor Lima Tanga. Controle 120, decimal 8, azul novembro. Vivo no 8.95, cotejamento correto, só aguardando o transponder, se é autorizado o táxi, já pode ter ingresso. E chame a torre 1 no 8.95, o Eco Zulu novembro. Chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1092. Está pronto para acionamento de táxi? Fox, prossiga. Lima Mike Fox, vamos para a cópia. November, reporta na papá. Já ingressa na papá. Vocês aguardem mais 5 minutos. Para a cópia, por gentileza, o Lima Kilo Bravo. Controle Salvador, foi na tarde, o Passaredo 2231, ciente da instalação Lima. Passaredo 2231, boa tarde, chegada Mari. Desça para nível de voo 070, QNH 1092. 070 na chegada Mari, 2231 da Passaredo, início de descida. Controle, o 55 poderia coordenar para de TAP para o 2231? 2231, mantenha o perfil de chegada, senhor número 3 na aproximação. Afirmativo, na sua escuta, 2231. 0 no 3 1 1 1 1 1 1 confirmando aí, foi feita nova coordenação com o Recife, ok? Por algum motivo lá do centro ainda não foi autorizado. Mas assim que nós tivermos aqui a sua autorização, vamos pagar a cópia. Acionar 6394, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 080, que negar 0092. No 0 no 2. Solo Matanga, reporte fora do solo, vento de aeródromo, 0 graus com 15 nós. 3-1 da Passaredo. Gol no 807, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado final do procedimento terrestre, é avanço habilitado. 2012, reporte estabilizado, no 807. Papá Romeu Juliette Vitor Charles, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Ficação para 1720. Para Romeu Lima, Mike Fox, Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, direto para o Norte, aciona 0164, a torre em 118.95 e o controle em 1208. 08, Hotel Lima Tango, Francisco. Hotel Lima Tango, ciente, mantenha-se em condições visuais, a escuta permanente do controle. Alinhado de novembro, livre decolagem da 17, o vento 090 graus, 15 nós. Aguarde ingresso, portão será o número 3, observando o Avianca. Guardando para ingresso, portão 3. Passarei 2231. Passarei 2231. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 055, limitado pelo localizador. Esquerda 055, limitado pelo local 2231. Posicionei 6327 para o táxi, tem 64 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Índia Delta Papá, ciente, suba para nível de voo 080. Agora é 1017? Negativo no 013, o chão é 6327. 1013, grato, 6327. Eco Zulu November, prossiga. Eco Zulu November, cara, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, ciente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. 1.000 pés. Autoriza a presença, senhor. Eu vou a DCT para a GQE, aguardando autorização para a sessão 085. Mantenha o litoral 1.000 pés. Para a decolagem, o Max Sago. Low ground 5627. 5627, go ahead. For the information, the impact level 130 TRM schedule, if possible, would you coordinate on the departure? Coordinate flight level 130-5627, stand by. It would be wonderful if you could coordinate counter departure too. Roger, we coordinate flight level 130 and counter departure to Aracaju 5627. Thank you all. 0 graus 15 nós. Oi, Salvador, boa tarde, acionamento 327.010, pronto. Como 396, desça para 2.000 pés, ajuste no 092. 2.000 no 092. Decolado 10, vento 100 graus com 15 nós. Livre decolagem da 10, preciso entrar pela interseção aqui para decolagem, 1.327. Livre, o chinema 327. Livre decolagem 10, 1.327. 1.807, passa o externo, baixar tá lá. Boa, Gol 97, continua a aproximação, informa o Focus, ainda vem aqui ingressando para decolagem de imediato, continue aguardando pista livre, altímetro 1012. Ciente, 1907. É a Golf, decolou 29, chame o controle 1208, dá um bom voo. 208, grato. 3-1, estamos colhendo o centro e seu transponder para Brasília, prepare a saída. Árvore Alefa. Gente, então, na saída, aguardando só a autorização 6321. 2-2-2-1 no transponder, é com o Zulu November. Controle Salvador. Papá Romeu Mike Serra Golf, decola na sua escuta. Papá Romeu Mike Serra Golf, contato a saída da árvore, sub e mantenha 3 mil pés. Receita 3000 na saída da árvore, Mike Serra Golf. Oxané 6314, desça para nível de voo 050. Autorizado até o 050, Oxané 6314. Igual altímetro no 012. Livre pouso, gol 1807. Oxané 6327, decola os 30, chame controle 1208, bom voo e boa tarde. Controle 1208, boa tarde, bom serviço, 6327. Salvador, muito boa tarde, Oxané 6327, da Euleda. Oxané 6327, contato radar, saída da Euleda, sub e mantenha de voo 240. 240, na da Euleda, boa tarde, 6327. Paredo 2231, desça para nível de voo 060. 060-2231, mantenha a proa. Então permanece o mesmo autorização. Já Vitor Romeu confirmando, vai decolar da pista 1-0? O número 649, pronto, cópia. O número 649, autorizado para Ilhéus, nível 240, decolada pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após o voo direto Ilhéus, aciona 5107, controle 120, decimal 8. O número 49, correto, rebaixo para processional. Parede 2231, curva à esquerda, proa 035. 035 à esquerda, 2231. Oh, yes, lady, we are ready for copy. 6572, 5627, 382, Aracaju, flight level 130. Take off runway 10, after turn left, conde, departure. Scorp 0264 Salvador Control, frequency 120, decimal 8 35627. So we have approval level 130 to Aracaju, 10 departure code Scorp 0264 and departure at 120 decimal 8 for 627. Scorp 0264. Yes, 0264. Correct, reporter for the startup, 5627. Solo Salvador, boa tarde, voo 1807, livro, não se escuta. Voo 1807, boa tarde, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 1807. Sim. Eco Zulu November, autorizado, nível de voo 085. Ciente, autorizado 065. Web 5729, chegada Ponf, desça para nível de voo 080. 080 na Ponf. Charedo 2231, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. 4-0-0-2-2-2-3-1-2. Zona autorizada para Brasília, nível 320, decola da 1-0 com a primeira curva direita, seda Árvore Elefa. O intercepta é Zulu 1-7 e sai conforme a rota. Aciona 5-1-3-0, controle 1-2-0-8, Oxané 6-3-2-1. Oxané 6-3-2-1, Chanel 6321, autorizado Brasília 320. Decola da 190, curva direita, Arbor Elephant, intercepta o peso Luna 7, responde 5130 e o controle após a decolagem 120, decimal 8. Está no portão 6 e pronto para o pushback. Meia 321. 6321, portão 6. Espera, pode para táxi. Autorizado pushback, no próximo reporta para o táxi, 6321. Aparelho 2231, para final do procedimento LS, curva direita para o 160. Direita 160, 2230. E a velocidade que eu vou manter, Felipe? Mantenha, 1709. 170. Estabilizou 396. Como 396, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1118-295. Aguarda, está livre, o push 6321. Gol 1807, autorizado ingresso no Juliette para o gate 08. Juliette 08, gol 1807. Eu estou com o Mike Serra Golfo, está com tráfego aqui no TICAS, a mesma altitude que a minha, descida minhas 3 horas. Após a passagem do mesmo, autoriza a ascensão na proa 310. Mike, o tráfego está à sua frente, minha velocidade, está subindo o visual 065. Mike Serra Golfo, ainda está 8 milhas à sua frente, está sendo monitorado. Alô? O saneamento 314, 2000, autorizado LS. 3000 para pouso. Passaria 2231, desse mantém 3000. Para 3.2231. Eco Zulu Novembro, sub mantém 065. Reporte, como que é estimado para pouso? Estimado o GQS, 1812. Subindo para o 065, Eco Zulu Novembro. Certo, copiado. Para 2231, desse mantém 2000. 2000, 2231. Lima Mike Fox, visual para pouso. Lima Mike Fox, frequência livre para coordenação. Grato. Passaredo 2231, para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 130. 130 de proa para final do ILS do 102231. Papá Romeu Mike Serra Golf, desça, suba para nível de voo 080. 080. Passaredo 2231, tráfego que o precede Airbus 320, mantendo 1950 de ground speed. Reduza. Reduz, 2231. Confirma, Mike Serra Golf, mantendo a pro de arma. Lo Braga Torre. Cuidado final LS, 2231, Mike Serra Golf, informe a rádio ideal de saída. Está presente a proa 310 ou 320. Autorizada a proa 310, o Mike Serra Golf. Golf, atendendo para o 080. Afirmo, 080. Estabilizado no ILS, X-ray da 10, Chanel 6311, aliás, 14. Chanel 6314, chame torre na frequência 118.95. 1895, Chanel 6314.